Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz música de flauta de todos os tipos. Esperamos que nesta edição aproveite mais uma vez e que fique agradado com a seleção que preparamos para si. Já sabe, a melhor música em flauta e em todas as suas variantes, sempre aqui na Antena Web, todos os sábados, às 21 horas. Por isso, esperamos que aproveitem e que fiquem todos na melhor companhia. Infelizmente, é hora de despedir-me de mais esta edição de Flutuar. Antes, porém, ainda temos três músicas belas e maravilhosas para apreciar deste programa. De minha parte, prometo voltar no próximo sábado com mais uma edição deste programa e assim fazermos companhia uns aos outros mais meia hora. Fiquem todos bem, sejam felizes e até a próxima semana.